23197, posso precisar de coordenar para o de bridge? Aguarde, 3197. Aguarda, obrigado. Gol no 273, chame Recife, 125, correção 13325, alterne 125, décima 1. Obrigado. Alpha Zulu 091, radar contact, passing flight level 040, climb to 380, dial departure. Direct, second point. Dial departure, dial. Delta Alpha, Eco Lima. You copy 901? Yes, follow the departure, dynamic departure and flap level 380. 3560, desça para o nível 070, chegada a Mari. Triple 5218, vento de 100 graus, 10 nós, livre pouso, picho no zero. Livre pouso, 5218. Uno 940, decola 14, controle 19, decimal 35. 19. 935, gol 1 desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 012, está autorizado LF e reporte estabilizado. Salvador, 940, suba 360, sair da árvore, vigilância. 360, descendo da árvore, de lá, gol 940. Recepção no lote, 2-2-4. Salvador, boa noite, passarela 2224. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai continuar, não vai dar aproximação de pouso 224. Sorry, Fazulu 901, inform your heading. 901, heading 220. Right, you must intercept radio 198 from Salvador. Solo aos Colo 7, direito, 219 solo. 319, obrigado. Passaria 2224, livre pouso, 120 graus, 8 mais. Livre pouso, 224, vamos lá. Juno 8, táxi autorizado, Alfa Juliette, remota 13. Juliette, remota 13. 5219. Alpha Zulu 901, You must maintain this radio until 60 miles from Salvador, and after you fly direct to Eudes intersection, Echo Uniform Delta Echo Sierra intersection. Okay, copy. It's radio to 60 miles out and send direct. Eudes. Dan 3197, chame Recife, 12, correção 13325, alterne 125, décima 1. Está por meio do espaço CDS, lá um pouquinho mais à direita na proa 75, 070, confirmando. É, alguma aeronave modulou por cima, 3197, chame Recife, 13325, alterne 1251. Autoriza a proa de externo da presente? Negativo. Mantenha a chegada e reporte estabilizado. Negativo. Só em palco está visando o setor, caso possível. 3197, copiou o controle? Negativo. 3197, chame Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325, secundário 25, boa noite. Charlie Alpha Zulu 901, contacting field center frequency 133.25, enable 125.1. That's 4901, 125.1. That's affirmative, but the first frequency is 133.25, enable 125.1. 3325, 125, 1 second. 1884, latitude 060. Desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 2, reporte estabilizado LS, gol no 884. 2.000 no 0 no 2, portaré estabilizado, gol no 884. 19, sola direita. 4. Boa noite, passarinho do táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14. Ouro 940, chame Recife 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260-1288, 1940. Desça para 3.000 pés, ajuste 10, 12, 3560. 3.000 pés, 10, 12, 3560, estado da instrução imediata. Afirmativo. 3560. Gol no 884, retorno pequeno, desvia à direita. Gente. The wind is 130 degrees, 1 knot, 612. 1312, Gol no 13, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Peso Luna 7. A subida será Arbor, após Arbor direto, corrigindo, após Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem, 5477 ao código, 1935 ao controle. É, só confirma a saída Arbor. Afirma. Ok, autorizado 360 para Brasília, Upper Zulu 17, saída Arbor, Elefa, curva direita, transponder 5477, controle 1193. Está correto, chama para pushback e acionamento. Maragol 16, 13. Salvador, boa noite. Tá 3603, transformação Quebec. Autorização Guarulhos. 3603, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via pêndulo 44, púlpito e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Eudes, primeira curva à direita após a decolagem. 5474 é o código, 1935 é o controle. Guarulhos autorizado, 340, decola na Dael, Leda, após Leda, eu desvia, pêndulo 44, público, 5474, é o transponder, controle, 193, foguete 07. Petition para pushback e estacionamento. 3605. O 60, por exemplo, pequeno fio, 5 milhas à direita, na prova 070. 3560, após desvio, desça para 2 mil pés, autorizado LF, reporte estabilizado. Após desvio, 2 mil pés, no proceduro, autorizado LF, 3560, chamada estabilizado. Uno 8, desce o saque, acerta no localizador. Chame torre 118, decimal 95. 1895, voo no 8, espaço ligado. Salvador, boa noite, voo no 884, Manilha para Duna, estabilizado, LF. Sente, reposte 3, checado final, 84. Reportarão, 76, voo no 884. For the ground, good evening, Ocean 6212, runway vacated. 6212, clear taxi, Alpha Juliet to gate 5. Alpha Juliet to 10-5, Ocean 6212. Quatro, uma milha para o Índia Serra, baixado e travado. 84 autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, vão no 884. Reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 3, 5, 0, 0, 0. Salvador, tá 3560, boa noite, ele é só no zero baixado entrar lá. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3560. 62, identifique, chegada Mari. Foi na proa da posição ETAP, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 012. O primeiro está autorizado, ele é sem resposta estabilizada. Bom, 12. Observando, 5000 na proa de mar. Proa de ETAP, 2000 pés, ajuste no 012. ETAP, 2000, com 12, 362. 19. 121, deixa eu olhar. Obrigado, até já. Salvador, boa noite. Com 1884, lembrando. 1884, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. A zero, só os 3-2, direito, 2-1-9, só 1-2-1-9, obrigado. Solo até 3-5-6-0. 3560, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, da 3560. Paulo Salvador, da 3603, teste para acionamento na posição de posterior pushback. O acionamento na posição está autorizado, aguardando para o pushback. Aciona na posição, aguarda para o pushback, 3603. O 3603 vai me reportar pronto para o pushback, tá ok? Afirmativo. Paulo, Salvador, boa noite, 3521-6. Por gentileza, autorização Aracaju, nível 1 no taxiado. Eu tenho 190 aprovado, senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Aceito. Autorizado, então plano para Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida é a Puc Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceiro no zero. 5505 é o código, 1935 é o controle. 190, Salvador Aracaju, Golf 677, saída Puc Aracaju. Curva esquerda após decolagem, cabeceira 1-0, 5-0-5 ao transponder, 119-35 ao controle, 5-2-1-6. Correto, chama para pushback e acionamento. Vamos lá. TAN-3662, autorizado, final ILS X-Rape, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tomarei estabilizado no localizador, 3660, data. Para o pushback, TAN-3603. Autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, chamaria 3600. Kenya 3110 após ETAP, desça via chegada Mari para 2000 pés, o KNH 1012. Após ETAP, descendo via chegada Mari, 1012, hoje é 6312, até 2000 pés, obrigado. Fala, Salvador, boa noite, bom oi, dois de cinco, informação Quebec, Guarulhos. 1885, autorizado Guarulhos, 360, via Pesulo 21. Subida Arbor, após Arbor Elefa, curva à esquerda após a decolagem, 5476 ao código, 1935 ao controle. No 398, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, KNH 1012. Autorizado, o próximo 21, subida Arbor, transmissão Telefa. 5476-5911. 1885, autorizado. Oh, tá correto, corrigindo, chama pra pushback também. Gol 1613, está na posição 04 para o posto transmissão. 1613, ciente, aguarde. Aguarda. O TAM 3603 já iniciou no 7. Já está pronto para o táxi 3603. Tem 181 a bordo, galeão alternado, 4 horas. Táxi. via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895.